pronto vem a provisão. Não importa a situação, os teus problemas não são maiores que teu Deus, ou não. Para tudo, Deus dará solução. Aquilo que parece impossível, você olha e não vê saída pra nenhum lugar. Conta teus problemas para muitos, mas são poucos que entendem e querem te ajudar. Mas quero te dizer que existe um Deus, que mesmo sem dizer nada, Ele sabe tudo. Abre porta onde não tem paredes para te ajudar. Faz brotar água da rocha pra você beber, e derrama muitas bênçãos no teu lar. Não importa a situação, os teus problemas não são maiores que teu Deus, ou não. Para tudo, Deus dará solução. Aquilo que parece impossível, existe um Deus, que mesmo sem dizer nada, Ele sabe tudo. Abre porta onde não tem paredes para te ajudar. Faz brotar água da rocha pra você beber, e derrama muitas bênçãos no teu lar. Muitas bênçãos no teu lar, e derrama muitas bênçãos no teu lar.